meus amigos, meus irmãos, eu quero agradecer as manifestações de carinho, de entusiasmo mesmo, desse grande público legionário, que está recebendo do próprio autor as 21 chaves da volta de Jesus no livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. De fato, o autor pode acrescentar de improviso muita coisa importante ao texto do livro. E já que nós vimos as profecias principais sobre a vinda do Messias de Deus à Terra, hoje é que nós entramos propriamente nas 21 chaves bíblicas da volta do Cristo de Deus, Rei dos Reis e Senhor de todos os exércitos do planeta Terra. A síntese antecede as 21 chaves e aqui está o texto. Falsos cristos em todos os povos e nações da terra. A última tentativa inútil de sobrevivência das religiões humanas. Guerras, terremotos, fomes e pestes em todo o mundo. Sinais no céu, sol, lua, estrelas, visíveis a toda a humanidade. Perseguição aos cristãos do novo mandamento de Jesus, de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Apostasia geral em todas as crenças religiosas do nosso planeta. Falsos profetas em todos os meios de comunicação a serviço do anticristo. Multiplicação da iniquidade até ao apogeu em todos os continentes. Advento da caridade real, material e espiritual, à luz do novo mandamento do Cristo. A volta dos judeus a Jerusalém, profetizada pelo próprio Jesus. Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Multiplicação do saber no mundo inteiro. O progresso alucinado destes últimos anos. A conversão do judeu ao cristianismo do Cristo, com aceitação, o reconhecimento tardio do Messias prometido desde Moisés. Um só rebanho para um só pastor, formado pelas boas ovelhas de todos os rebanhos religiosos do planeta. Anticristo, o Cristo de Satanás, e seu domínio mundial neste final de milênio. Abominação da desolação no lugar santo, o ilegítimo, está ligado. Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu. A grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais neste mundo. Armagedon, a guerra total e final em dois planos, material e espiritual. Fim dos tempos, fim de Roma, fim do anticristo, fim das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Jesus volta ao planeta que fundou, dando início ao seu reinado na terra com o moderno povo de Deus. Esta é a síntese das 21 chaves bíblicas da volta de Jesus. Qualquer padre, qualquer pastor protestante, qualquer espírita estudioso da Bíblia, qualquer umbandista que goste do livro sagrado, qualquer um deles poderá chegar a essa mesma conclusão. É que eu, pregando Bíblia desde os 12 anos, quando Jesus me deu essa ordem, que vocês vejam que eu levei a sério e fui pregar aos 12 anos, vocês imaginaram isso? Contra a família, contra todo mundo, maluco, como é que faz uma coisa dessa? Mas eu tinha visto Jesus e a ordem tinha sido dada e era preciso pregar, e lá fui eu pregar nas igrejas, nas ruas, nas esquinas, onde houvesse lugar para pregar. De modo que eu prego Bíblia Sagrada, toda a minha vida dedicada a isso. É possível que eu tenha sido mais feliz na descoberta das 21 chaves, por isso, porque lido com esse livro há muito tempo, e não só desta vida, e outras, e outras, e outras. Mas, depois de uma canseira de muito tempo, o livro é pequeno porque ele é sintético. Eu já sei tudo o que vai acontecer nessas coisas bíblicas, é claro. Daí a minha segurança, sem medo de nada. Daí a segurança da LBV. E daí a segurança do legionário verdadeiro, digno desse nome. Agora, qual é o verdadeiro legionário? Esse só Deus conhece. Só Deus sabe o que é que vai por dentro do espírito de cada um. Mas vale a pena ser fiel a Deus, porque o mundo está a um passo do fim do ciclo e essas tragédias todas profetizadas no Apocalipse inapelavelmente se cumprirão. Bem, meus amigos, meus irmãos, vamos dar a primeira chave em particular. Eu estou sentindo aí uma certa curiosidade, muita gente querendo que eu entre nas chaves, cada uma de per si. Vamos à primeira chave da volta de Jesus. Evangelho de Jesus segundo São Mateus. capítulo 24, versículos 4 e 5. Desde que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observem que Jesus não falou somente de um falso Cristo, mas disse que muitos falsos Cristos virão em meu nome. Estejam, portanto, bem atentos. É um sinal importantíssimo que todos nós devemos observar e se cumprirá integralmente nos últimos 7 anos, na primeira metade do tempo do fim. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, igual a 3 anos e meio. Ao contrário do que muitos disseram, o Pentecostes não foi a volta de Jesus. Nem a destruição de Jerusalém por Jesus profetizada foi sua volta simbólica. Nem foi o advento do Paráclito, ou Espírito da Verdade. A volta do Cristo será real. Temos de levar em conta as predições dos profetas e dos apóstolos, porque depois de dar muitos sinais da sua volta, Jesus deixou bem claro: estes são dias de vingança. Para se cumprir tudo o que está escrito, isto é, profetizado. Temos também de esclarecer o sentido desta assertiva de Jesus. Em verdade vos digo que esta geração não passará da terra sem que tudo isso aconteça. É mais uma prova da existência, não de uma hipótese ou teoria, mas de uma lei. Uma lei anterior ao homem e uma lei universal, a lei universal da reencarnação. Do contrário, como é que aquela geração poderia permanecer no mundo até ao fim dos tempos? Sai dessa. Não tem saída. Está presente.